arcanjos e querubins. Vem descendo agora o rei, o seu sopro enche o lugar, sua glória está aqui, vamos todos agora louvar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Sem limite é o seu poder, sua voz eu já posso escutar, sua luz é mais forte que o sol, pro seu rosto não posso olhar, ficou lindo este lugar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Entre arcanjos e querubins vem descendo agora o rei, o seu sopro enche o lugar, sua glória está aqui, vamos todos agora louvar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, poder, sua voz eu já posso escutar, sua luz é mais forte que o sol, o seu rosto não posso olhar.